02 do 5076 controle. William, solicitou que o senhor voe em bloco para executar a chegada bloco 1 no Alfa. Está agora afastado 60 milhas de Salvador. Seu serviço está encerrado. Chame Léo na frequência 120.1. No solo 03, direita, 121, decimal 1, no solo. Direita, 121, no solo 4. Controle com 397, desvio direita, proa 220, aproximadamente por 30 milhas. Azul 5076, prossiga. Leão está querendo saber se está liberado de telefone. Está liberado, está liberado. Esse não é para conhecido nesse setor. E o voo 2008 está estabilizado no X-Ray, aguarda a liberação também. Voo 2008, completa final, chame a torre Salvador 118, decimal 6, tem bom pouso. Obrigado, até amanhã. Saída será Arbor 1 no Elefa, para interceptar Azul 8 e seguir conforme a rota do plano. Seria mais possível decolar da 1-7 com curva direita para evitar o cruzamento do campo. Salvador para Goiânia, 200 o nível autorizado, via Azul 8, Formosa, e após seguir conforme. Decolar da pista 1-7, primeira curva direita, na saída Arbor 1 no Elefa. 1198 controle Salvador, acione 5524 no transponder. CTECO Zulu 90, confirme o tipo de equipamento, procedência e destino. E para acionamento, confirme em pessoas a bordo, autonomia alternativa. Zulu Novembro, troca seu transponder para 0224, mantenha assim regra de voo visual, ajuste no 0 no 2, voe na proa de Paripe para ingressar no corredor Interlagos. Chame no ideal desse dado. A frequência, é chinesa? 121, décima 1. 121, décima 1. 7, prossiga. Por gentileza, coordenar a gente vai ótima, deve evitar as formações aqui ao lado esquerdo. Está livre de desvio, aguarde a autorização da prova de Montreval. Vou no treino 7. Obrigado. Solo Salvador, Azul 2702 na época. Azul 2702, segue via Alfa, Juliette, remota 1-3. Alfa, Juliette, remota 1-3, Azul 2702. Está estabilizado? Afirmo, passaria do 2230. 2-0, vamos reportar, já estão... Já visual para um aeródromo. Recebe o passarete 2230? Vai proceder para 2000, ajustado 1012, e já está completamente de forma encharga no setor. Tem aqui o passarete 2230, informe em Duna. Caramba. O 397 está autorizado direto do Motiva da presente, chame Recife, frequência 125.1, alterna 128.35. 351, 2235, autorizado do Motiva, obrigado. Tango Whisky Lima Eco, controle. Controle Whisky Lima Eco. Confirme o nível que o senhor ia efetuar o lançamento. 105. 105? Sim. Entendi. Está livre lançamento o Whisky Lima Eco, chame para a descida. Após o desvio, foi na proa de pelo, o Gol 1885 está autorizado ao final do ILS X-Ray e desça para 2000 pés, ajuste no 012. Deixa pra ver, viu? Pelo 2000 pés, autorizado ao ILS, bom, ajuste no 012. Barra Romeo Sierra Golf Oscar, confirme o horário do plano de voo. Está no localizador da 10. Passando 2230, completa final, chame a torre Salvador, 118, decimal 6. 18-6, confirma. Confirma, 18-6. Grato, bom final de semana. Tango Oscar Golf, confirme, permite para 1.500 pés, o ajuste no 012. Lima Eco, controle, vai iniciar a descida. 7, o Whisky Lima Eco, informe quando todos os homens estiverem no som. Agora no instante 4, você arregou o seu ódio, confirme o pátio? Externo, baixar travado. Chama no externo, baixar travado, defesa. Autorizado, direto do Nagol, no 85. Gol no 85, né? Papai, meu, você arregou o fiote, copia? Decola da pistão no 7, primeira curva direita no corredor axé, 1000 pés. 119, decimal 8, controle, 0133 no transponder. comunicação, veio direto Itapa e desça para o nível 050. Vai acionamento do táxi veicular que chame a torre em 18216. Confirme apenas POB, autonomia e autonomia alternativa. Gente, chame agora a torre em 18216, que é um 02, bom voo. Luiz, que Lima Eco, mais quantos minutos hoje? É que ele é no solo? Apresente a frequência livre, Whisky Lima Eco. Travou, 2230, confirma vento, senhor? Vento 140 graus, 5 nós, fundo autorizado. 3 Lima Lima Fox, decolagem autorizada, pista 97, vento no 40 graus, 059. Passadeira 2230, no solo azul no meia, direita, 121, décima 1, no solo solador. 21, até. Boa tarde, 2230, Lebrona, seu escuro. Passarelo 2230, Alfa Juliette, remota 1 no 2. Alfa Papá Lima, Lima Fox, decolado ao 17, meu controle, Gol 1885, completa final do ILS, chama a torre de Salvador, 118 decimal 6. 18,6, obrigado. Controle, boa tarde, papá, papá, papá, papá. Papá, papá, Lima, Lima Fox, contato radar na decolagem, saída da área Bono, suba e mantenha o nível, suba e mantenha 3 mil pés. Perceba que eu não comprei o pé aqui. Tá, está livre a sessão Lima, Lima Fox para o 200. Papá, se quiser para o 200, Lima, Lima Fox, na área Bono. 5-4, desça para 2.000 pés sem restrições. O ajuste 1012 está autorizado ao final do ILS em forma estabilizada. Copia 6142. Salvador Recife, 350 nível autorizado, via Anders Luno 7, segue conforme. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, na saída Puca, transição Caju. 119.8, controle Salvador, acione 5001 no transponder. Autorizado Recife no 350, Anders Luno 7, conforme for. Decola da 10, curva à esquerda, Puca, Jamo, Aracaju. 398.5001.6142. Merda, chame para pushback acionamento. Demorado. Papo Romeu Lima Lima Alfa, está agora a 56 milhas sudoeste de Salvador. Serviço radar encerrado, mantém o nível 080 e chame Léos na frequência 120.1. Pronto, prossiga. Salvador Galeão, 340 nível autorizado. Via Pesulu 44, após sair conforme a rota do plano. Decola da pista 10, primeira curva à direita. Na saída Sanvo 1, Leda, Dóculo. Mundo 19.8, controle Salvador, 5573 no transponder. Aprovado para o Galeão, nível 340, conforme a rota do plano. Decolando a 10, curva direita, saída Sanvo, 1, Leda, Doclo. Controle 119.8, transponder 5573, TAN 3193, portão 7. Chame para o Xbeca acionamento, TAN 3193. Bora. Romeu, Sierra Golf Oscar, taxa autorizado, chame a taxa em Romeu para entrar. No 85, no solo 21, direito no 21, décima 1, no solo 4. Direito no 21, 1, obrigado. Solo Salvador, boa tarde, vou 1-8-8. Vou 1-8-8, segue Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, da Juliette. Quatro, vetoração para o localizador, curva direita na proa 070, está autorizado ao final do ILS X-Ray. Direita 070, 1, para 2.000 pés, informe estabilizado na final do procedimento. Vai descer para 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, Afirma, está autorizado, descida para 1.700 pés, estando 13954. Papá, papá, Lima, Lima Fox, vou ir direto ao Leco, da presente. Ok, autorizado, estou na rua de Chantar. Papatango, Eco Zulu November, inicie redução para aproximação. Reduzir, November. Mantenha a posição, aguarde para ingresso. Sucesso 3154, chama agora a torre Salvador, frequência 118 decimal 6, tem bom posto. 1863, 3154. Sucesso 3154, Sucesso Nacional. Chama o controle, então 3154. Então 3154, pouso autorizado, pista no 0, vento no 30 graus, 05 nós, ajuste de altímetro no 0, no 2. Autorizado, pouso no 0, então 3154. Quilo Bravo, mantenha a posição. Tango Eco Zulu 9, tem condições de curva à direita na proa 2320 para aumentar o espaçamento com o tráfego à sua frente. Afirma, agora o Zulu 9 está no espaço em centro. Vai. Confirma a proa desejada. Você tem condição de reduzir mais a velocidade, o Eco Zulu 9? Afirma, vai reduzir o máximo possível. Só mantenha a final do 7 reduzindo para aproximação. Chame a torre Salvador, frequência 118.612, Eco Zulu 9. Muito grato pela colaboração. Torre, boa tarde, Eco Zulu November. Boa tarde, Papatango, Eco Zulu November. Continua a aproximação, reporte vestido de animal, ajuste no 0, no 2. Ajuste 1012, vai reportar no través de animal, Eco Zulu November. Pode voar mais rápido? Autorizado, direto TAP, gol 1164. Entra, direto TAP. Passarigo 2263, acione a identificação, chegada bom médio 1, desce para o nível 060. Boa, médio, vai descer no ideal para o 060, passarigo 2263. Papá, papá, Lima, Lima Fox, chama agora Recife, frequência 126.0 e alterna 128.8. 260.8. Toledo 2263, estou autorizado direto Itape. Direto Itape. Opa, 3263. Salvador, eu chamei a 321, nós estamos aqui fora. Zero. Efetue o 180 via pista após a Papá e aguarde para reingresso para o Bate 5. Lima Kilo Bravo autorizado, ingresso pista 97, reporte alinhado e pronto. Primando Lô, chame novamente. É o 3193 no portão 17 para pushback fundamento. 3193 está autorizado. Pushback no 7 indo para o táxi. Ele chama táxi, 3193. Tenem 63, no 5, número 2 para cópia, aguarde. 54, mantente da Juliette, aguarde para ingresso. Mantente da Juliette, da 3154. Copia Brasília. Controle do Passarelo 2263, está iniciando a descida do Tarantino. PRT Passarelo 2263. Gol 1-1-64, está autorizado a final do procedimento. ILS X-Ray, desça para 2.000 pés com ajuste 1-0-1-2, informe estabilizado. Ok, para 2.000-1.002, está autorizado o procedimento. X-Ray, vamos chamar estabilizado. 1-1-64. Saída Arbor 1, Elefa. 1198, controle 5005, transponder. O 5005, transponder. 5005. Correto, chame para pushback acionamento portão 06. Nossa, nós chamamos chão para pushback acionamento 06. Minha 315, confirme a rota que encontra no plano. Rota do plano é Montes, Operador 10, São Bastião. Chegou a distância. Lima, Kilo Bravo, decolada 33, chame o controle Salvador, 199-3980. 98, muito obrigado, Batão. Olha, boa tarde, vamos matar o Lima, Kilo Bravo. Batango Lima, Kilo Bravo, boa tarde, está em contato radar, saída Arbor, suba para o nível 100, sem restrições. Sobe pronto, centena na Arbor, sem restrições, Kilo Bravo. Sesca pronta. Decolagem autorizada, vento 950 graus, 0619. Que 246, copiado o Papatango Whisky Lima Kilo Bravo, foi comprou inicial 240, aguardando para prosseguir direto o Lima Kilo Bravo. Inicial do esquerda 240, aguardando para prosseguir direto Kilo Bravo. Crisma 93, autorizado o táxi, via IG Alfa, no ponto de espera da pista 10, chame torre 118-6, QNH 1012. Atendido o táxi via IG Alfa, no ponto de espera da 10-2286, com 1012, tá? 3193. Tá 3154, após a aeronave da companhia, segue Juliette, portão 7. Com a aeronave da companhia, Juliette 07, tá 3154. Canega 315, copia Guarulhos. Salvador Guarulhos, 360 nível autorizado, via 310, Taubaté. Decolada pista 10, primeira curva à direita, na saída Salvo 1, Leda, Mótiva. 119-8, controle, 5565 no transponder. Salvador Guarulhos, 360, 390, Taubaté. Decolada da pista à direita, Salvo 1, Leda, Mótiva, 198, começo do estacionamento de Lula. Correto, para pushback e acionamento por 3. Canal 42, coordenei com o solo que após a aeronave da TAM, parquear no portão 07, com a direita está autorizado, pushback no portão 8, chame para o táxi. É um 14, você fazer sua coordenação, está o portão 7. É um 14, você agora está no 7. Serra Golfiota, bem mantendo no meu pé, corredor Axé, informe no farol da Barra. No meu pé, no Axé, reporta no farol da Barra, ou Serra Golfiota. Serra Golfiota, confirme intenções após o farol da Barra. Prossegue para Vera Cruz, treinamento CGL, retorno Serra Golfiota. Sete. Centro 113.0 da 9012. 9012, ao número 2 na aproximação, está autorizado ao final do ILS X-Ray. 10-3000, com o está autorizado ao final do ILS X-Ray. Só confirma o ajuste, por gentileza. 1012. 1012, obrigado. 0629. Autorizado a alinhar e decolar cabeceira 10, 3, 193. Você pegou o Lima Kilo Bravo, controle? Você, estamos recebendo a informação do seu modo de charge intermitente. Não era nada disso. Você está passando 4.400 agora? Sério, 4.300. Certo. Salvador. Boa tarde, passarei 2230. Informação de última. Passarelo 2230, definido horário do plano. 64, completa final, chame a Torre Salvador, 118, decimal 6. 18,6, venha. O hoje está vencido. Confirme se a companhia afetou alguma DLA. Vou checar com ele. Gente. Salvador, o gol 1964, a 1 milha do Índia Serra. Baixado travado com a pista vista. Gol 964, boa tarde. Pouso autorizado, pista 0, 14 graus, 059. Livre, pouso pro gol 964. 3506, aguarde para início do pushback. Aperto. 193, decolado aos 40, tiro de controle, frequência 119, decimal 8, do Oriente. 798 no controle, boa tarde, obrigado, está 393. Gente, autorizado o táxi via Engen Alpha, no ponto de espera da pista 10, chame 2 Salvador, 118 decimal 6, QNH 10, 12, bom voo. 012, Engen Alpha, 0, CNM é 305, coreia equipe de solo que após a aeronave da companhia liberar a retaguarda, está autorizado o pushback no portão 03, chame para o táxi. Autorizado o pushback no 03, chame para o táxi. Após a passagem do Avianca, está autorizado o 03, chame para o táxi. Padrão 31, Salvador Campinas, 320 nível autorizado, via Pesulo 10, por base, Pesulo 16, pouso muito após conforme. Decolada a pista 10, primeira curva à direita, na saída Sanvo 1, Leda, Motiva. 119, decimal 8, controle Salvador, 5014 no transponder. Você Também para puxar bem o acionamento, portão 01. Salvador, azul 2702, solicita autorização de tráfego para a Bahia 080, da certidão de forma. 16. Prêmio 142, autorizado, alinhado e manter o 0. No solo 42, direito, no 21, decimal 1, solo. Direita 211, boa nona na casa. Alô, 1164, segurou. O 1164, segue Alfa, chame antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 64. Está livre de desvio, gol no 097, após desvio vou direto para o posição Pelô. Dois, copia? 2702. Salvador para Valença, 080 nível autorizado, conforme a rota do plano de voo. Decola da pistão no zero, primeira curva à direita, na saída Arbor 1, após segue DCT conforme a rota. Uno 19, decimal 8, controle, 5024 no transponder. Do 2263, compreensão final, chama a torre Salvador, 118, decimal 6. 18,6, o 2263. O Lima Quilo Bravo confirma o nível que solicita? Final vai ser o nível 105. Só pra gente já continuar iguais, já prosseguir o nível. Vai ter plano IFR cancelado 1744, prossiga para 105 visual, o Lima Quilo Bravo. 3206. Eu sou bem modulada, novamente. 62, está autorizado, sim, para o carro, é. Autorizado. Então, isso é Juliette, com o 964. Com o 964, mantém aqui da Juliette, agora para o ingresso. Vai dar. 142, decolado aos 45, chamei o controle, frequência 119.8. Obrigado. 198, boa tarde. 2263 da passareta, pouso autorizado, 190, vento 150 graus, 05 mais, ajuste 10 no mesmo. 012, autorizado o pouso da, na 10, o passaria 2263. Precisão, Caju. Xanemé 142, contato radar, suba para nível 350, saída PUCA. 350 PUCA, possibilidade após 2000 provar direto PUCA. Autorizado, direto PUCA, o Xanemé 142. 6142. Meu Serra Golf Oscar, não há tráfego conhecido para informar, mantém situação visual e tem a frequência livre. Chame para o regresso. Três 193, chama agora Recife, frequência 125 decimal 1 e alterna 128 decimal 35. 1251, 12835, tá? 3193, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Estou no 097, mais quantas milhas para terminal de Gil? 10 milhas, quantas milhas? Gol 1097. Mais 10 milhas na prova pelo gol no 097. Anemia 321, segue táxi via Ilha e Alto. Ponto de espera da pistão no 0, chame para o Salvador. Em 118, decimal 6, QNH 10, 12. QNH 10, 12. 6 mil pés em subida para o 350, é um Airbus 320. Saída Salvo 1, Coral. Confere? Salvo 1, Coral. Salvo 1, Coral. Estamos 10 com o Zulu para a IRC, número 2, copy, aguarde. Azul Eco, 1-17 para João do Val. Gente, aguarde cópia o Cia Azul Eco. Confirmando o horário do plano. E agora a gente vai ser verificado com o sistema. Ô Torre, só confirma o pedágio do solo, por gentileza. 121, décima 1. 121, obrigado. 32263, livrou? 32263, segue via Alfa, Kilo, Tacho 3, posição 4, Romeu. Alfa, Kilo, posição 2, Romeu. 04, Romeu do Baixo 3. 04, Romeu, obrigado. O 2009 copia? Eu solto. Salvador Ilhéus, 240 autorizado, via rota do plano, decolado da pista 10, primeira curva à direita na saída Sanvo 1, Coral, 1198 controle, acione 50107 no transponder. Autorizado, Salvador Ilhéus, 240, conforme o plano, decolado no 0, curva à direita, Sanvo 1, transição Coral, acione 5007. Banhado, chame para pushback e acionamento. Tá. Patango Juliette, Tango Zulu, confirme o Pátio 5-4. 5, 7. Decola da 1-0, confirme. Patango Juliette, Tango Zulu 7, Salvador para Serra, November, India Charlie. Uma centena, via rota do plano de voo, decola da pista 1-0, primeira curva à esquerda, na saída Momo. Após segue DCT conforme a rota, 1198 controle, 5013 no transponder. É 1142, time agora Recife, frequência 126.85 e alterna 125.45. Ah, firma 1265.2545, 6142. Obrigado, pode contar 6345. Controle, muito boa tarde, senhora 63-105, passa 36. Senhora 63-105, boa tarde, contato radar Nicolás, subiu para o nível 360, está autorizado direto Leda. Direto Leda até o 360, braço 63-105. Acerto 2230, prossiga. Acerto 2230, prossiga. A companhia falou que o nosso plano já estaria lá. Firmando no 740, o plano? Eles não passaram o horário, mas disseram que estava ok, que era só chamar o toque. Deixa agora o instante para a cota número 2. Oxe, obrigado. Cota, detecta 2, detecta mesmo. No 2702, está autorizado, pushback na remoto notation para o táxi. Obrigado, detecta. Deixa, prossiga. Gente, 1-1-8, decimal 6, 14. Xené 6321, decolagem autorizada, piscina 0, 950 graus, 59. Decolagem da 6321. Palmede para a chegada do Palmede 1, desça para o nível 050. Tango Whisky Lima Eco, prossiga. Está livre a sessão para o nível 105, Whisky Lima Eco, informe para o lançamento. O ajuste em Salvador 10012. Ele, Michael, copiou? Lado ao 53, chame o controle, frequência 1, 1 no ar, 18, boa sorte. 18, obrigado, até a próxima. confirma o tráfego, chama Aracaju. 1884. Sente, igual 1884, aguarde cópia número 3. Qual o nível? 230. Atuca. Ou no 097, está autorizado a final do ILS X-Ray, desça para 2000 pés, o ajuste no 012, informe estabilizado. Autorizado ILS X-Ray, 2000, 012, informe estabilizado, bom, 09. Você autoriza ótima para o 6305. Aguarde em coordenação, chama 6305, mantenha ainda a lei da... Está mantendo, 6305. Serra November, para Serra November Juliette Delta, decolada em Rimar, em coordenação com a Torre Salvador, com Proa Norte, 119 decimal 8 controle, 0117 no transponder. 0117, estamos confirmando, modifico o transponder para 0140. PVOB, autonomia alternativa. Gente, para acionamento e decolagem, chame a torre agora em 1.18.6, que negar no 0.2, bom voo. Da 6315, está autorizado, ótima. Ótima, grato, 6315. Para táxi, alterna Maceió, 67 a bordo, 4 horas de altitude. Para informação de voo e alerta, Recife, na frequência 125.1, alternado 128.35 e Ilhéus, na frequência 120.1. Do ponto de espera. Rebaixando o ponto de espera da Papau, a gente chama 012. Manda se resolver o questionamento. Turn pronto para a decolagem. Azul 4131, pronto para pushback e acionamento para o plano número 1. Autorizado, chame para o táxi. Autorizado, chame para o táxi, por favor, 31. Foi Salvador, azul 2702, vamos com a espera da 10. Azul 2702, boa tarde. Autorizado, linha aérea, decolar, piscina 0, vento 1,40 graus, 059. Autorizado, a linha aérea, decolar, para 102702. Localizador, voo 1097. 1097, completa a final do procedimento, chama a Torre Salvador, 118 decimal 612. Voo. 180, decola da pista no 0, primeira curva à direita, desvio de saída Arbor 1, Elefa, 5525, acena no transponder, controle opera 119 decimal 8. 8-0, 0-0, confirma. Vou decolar da 10, perfil da Harbor 1, tração elétrica. 525, controle 198, passarelo 2230, tá pronto. Gente, correto, confirma apenas. Está pronto na posição 1, 2, remoto, bate 1? Firma, firma. Gente, autorizado, chame tarde. Espaço 0 2230. Chamando a tarde 2230. Tierra Zulu Eco, decolagem por ponto risco na IRMAR, sem tráfego no setor Pro Nor. Setor no aeródromo agora 1, 30 graus, 079, abaixo esfera do solo. É preparar a saída Puca, transição Caju para Natal e a Wadcopter. Gente, vai preparar a saída Puca, transição do... Confirma a transição? Transconfirmar, transição será Zipar, para o 10, transição Zipar. Puca, Zipar, prepara. Puca, transição Zipar. Gente, Puca, Zipar, gol 1256. Tô, líder posição 90, gol 1096. Azul 2702, decolado 1800, chame controle Salvador 1190. Confirma a frequência, por gentileza. Azul 2702, chame controle 1190, decolagem 1800. Desafio 8, obrigado. Fora do colo, Serra Azul. Serra Azul Eco, decolado 1800, proa norte, aguarde transferência. Guardando Eco. 080 sem restrições na saída Arbono. 080 sem restrições na Airport 2702. Bota a coluna de voo, Whisky 33, nível de voo autorizado 230, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, perfil de Sarapuca, transição Caju, 5032, acionando o transponder, controle, opera 119.8, gol 1884. Gente, boa noite, 84, apenas uma correção. Puca, transição Caju, ou como preferir, Puca, Gemo Caju. Puca, transição Caju, gol 1884. Correto, chame pronto, sinal 09, a posição. Patrono 31, na escuta. Prossiga, azul 431. É um estimado para início do push? Negativo, estou apenas aguardando o operador de finger. Continua sem o operador de finger do momento? Afirmo. Está apresado, eu não me quente. Meu Serra Azul Eco, mantenha 500 pés com suas visuais, o ajuste em Salvador na 012, informe livrando a CTE. Autorizado 360, decola da pista 10, primeira curva à direita, perfil de saída Sanvo 1, Leda, Dóquilo. O transponder vai acionar 502, meia dúzia, o controle opera 119, decimal 8, 179, meia dúzia. Obrigado, 702. Traz a saída novamente. São João 1, Leda, Dóquilo.